de colocar a pedra negra no canto que ele existe hoje, que ela existe hoje. Quase aconteceu uma guerra na época entre as tribos. Disseram: vamos tomar a opinião e ser juiz a primeira pessoa que entrar. Entrou o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Contaram a história para ele e ele viu que a guerra estava quase iniciando. Ele falou: então, a minha opinião, coloque um pedaço de tecido no chão, coloque a pedra negra nele. Todas as tribos carregam, cada um com uma parte, assim todos participam, e ele mesmo colocaria a pedra negra no lugar. Quando Allah Azza wa Jal quis que a humanidade fosse abençoada com a misericórdia, que é o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fez o mensageiro gostar do isolamento, passou o mensageiro a se isolar numa montanha onde tem uma caverna, e a caverna chamada Hira. A esposa dele preparava a comida e a bebida que ele necessitava, e ele se isolava nesse lugar, meditando, pensando, se isolando de todas as coisas mundanas, até que ele foi então abençoado com a mensagem. Veio o anjo para ele, o anjo Gabriel, no mês de Ramadan, quando ele tinha 40 anos de idade, abraçou ele, pediu que ele lesse, disse para ele: leia uma, duas, três vezes. E o mensageiro respondendo: não, eu sou iletrado, eu não consigo ler. Foram aí que foram revelados os primeiros versículos do Alcorão Sagrado no mês de Ramadan. Leia em nome do teu Senhor que a tudo criou. Leia em nome do teu Senhor que o criou o ser humano de um coágulo. Leia, pois o seu Senhor é o mais generoso. Aquele que ensinou com cálamo, com a caneta ou com lápis, ensinou às pessoas o que elas jamais saberiam. Coisas que jamais saberíamos, fomos ensinados por Allah Azza wa Jal. Nós somos a nação, como dizem, de Iqra, leia. Mas hoje nós não estamos lendo. A nação que menos lê talvez seja a nação islâmica. E a nação que tem os livros, sobretudo o Coran, não lê. A nação que tem os livros mais saudáveis, que ensinam ou ensinaram a humanidade, não consegue ler. É por isso que nós estamos nessa derrocada, humilhados pelas nações, ignorância pura, falta de conhecimento, porque não produzimos. E não produzimos por quê? Porque não lemos aquilo que tem que ser lido. Talvez as pessoas estão lendo muitas coisas fúteis, sem privilégio, quer dizer, sem dar retorno nenhum. Mas os livros que têm que ser lidos, muito pouca gente está lendo. O mensageiro, quando recebeu as mensagens, algo novo aconteceu, algo que surpreendeu, algo que ele não supunha acontecer, voltou tremendo para sua esposa. A esposa honrada, aquela que tranquiliza o marido, tranquilizou ele, lembrou ele do caráter nobre que ele tem, a sua honestidade, o seu caráter mensageiro, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua maneira amável com as pessoas. Isso tudo é um saldo que você tem com Allah, Ele não vai te abandonar jamais. Levou ele então para uma pessoa que conhecia a Taurá, o Torá e o Evangelho. O nome dele, Waraqa ibn Nawfal, parente dela, de Khadija. O Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando chegou ali, narrou para essa pessoa tudo o que havia acontecido na caverna de Hira. Ele disse para ele: se tranquilize, pois você será o mensageiro. Você recebeu a revelação de Allah e você será o mensageiro. E se Deus me der vida, estou disposto a te apoiar quando o seu povo te expulsar. O mensageiro achou estranho: meu povo me expulsar? Ele não entendeu na época. A revelação cessou por um tempo e o mensageiro ficou com saudades da revelação novamente. O anjo Gabriel, depois de um tempo, não sabemos quanto, voltou com a surata Al-Muddathir, aí ordenando para o mensageiro que inicie o trabalho. Ó encobertado, levante-se, quer dizer, fique em pé, levanta, caminhe, ande, comece, engrandeça o seu Senhor. E assim começou as ordens para que o mensageiro Muhammad iniciasse a trajetória da divulgação do Islã. E ele fez aquilo que lhe foi recomendado. para que a luz do Islã saísse das montanhas negras de Meca e chegasse em todos os lugares do mundo. Iniciou-se então uma nova etapa da humanidade, da história da humanidade. Iniciou-se a etapa mais importante da história da humanidade, que foi o nascimento do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que ensinou as pessoas, aquele que orientou as pessoas, aquele que iluminou o caminho do bem. Falar sobre o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam requer muito tempo, e é por isso que essa conversa terá outros sermões nas próximas semanas, porque nós gostamos do mensageiro, sentimos saudade dele, para relembrar e para aprender sobre a sua história. Alhamdulillah.